Alexa do ILS, o Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, Duna, completa aproximação, turno no 895. FIP 54 no 5, autorizado decolagem, pistão no 0, ventou no 20 graus com 14 nós. Autorizado decolagem, FIP 54, Golf. Sou o Salvador de Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu Golf, ajuste no 0 no 1, no vento em Salvador 1 no 20 graus com 14 nós, prossegue no 0, confirma intenção. Salvador, voo 1856, ponte de fera. Voo 1856, mantém ponte de fera. Salve, Brasil, 4206, número 2, cara da 1. Gente, mantém a posição 4206 da Azul. 4206. Papá, o meu, Golf, apenas confirmando, prossegue 1 a 0. Romeu, Romeu Golf, está na escuta da torre. Afirmativo, prossiga. Gente, o vento em Salvador é 1 a 0 graus, com 1 a 4 nós. O senhor prossegue pistão no 0, confirma a intenção. 1 a 7, prossegue 1 a 7. Gente, aporte no Portugal para o cancelamento do plano, Romeu, Romeu Golf. Já lá para cancelar, Romeu Golf. Gente, plano instrumento cancelado aos 4 a 7, vai curvar à esquerda, livrando a aproximação pistão no 0, com base pela direita, aporte na final da 1 a 7, Romeu, Romeu Golf. Porta lá, 7, Romeu. Boa noite, 56, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem no 0, 856. Trip 54 no 5, decolado aos 47, controle 119, decimal 8. 8908, tem uma boa, 54, 15 da Trip. Posição 961, não sei se é desviado. 140 na saída coral. Saída coral. Meia linha decola dono zero, vento no 0 graus, como 4 pro nosso. Nível decolagem dono 0, voo no 856. Tipo 5 ou 5 pode voar coral? Autorizado, 5495. Coral, 5495. Quase para a final da 17, embaixo travado, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, livre pouso na 17, vento 1 no 0 graus, como 4 nós, altímetro no 0 no 1. X3 autorizado, X3. Afirmativo, após pelo descer para 2000, que é legal no 0 no 1, está livre ILS, reporte estabilizado, gol no 283. Autorizado, ILS X3, vai reportar estabilizado, o gol no 273, confirma milhão. Afirmativo. Gol no 856, decolado aos 49, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. 198 graus, bom trabalho. Oi, Salvador, voo no 856, decolando sua escuta, Puca e Jamo. Voo no 856, boa tarde, contato radar, subiu para o nível 390, saída Puca. Direto 390 na Puca, 856. Senai 6201 no Centro Recife no 3325 no 251. Bom, 3325 1251 no Senai 6201, obrigado. Sim, 5464, pushback acionamento, parte 3. Na 743, chame pelo táxi, 564. Golf, Solo 5, onde informa o pátio? Zero meia, livre decolagem da 1-0, ventona 1-0 graus, como 4 nós. Livre decolagem da 1-0, 4-2-0. Filme Romeu Golf, Solo 5, onde informa o pátio? Gente autorizado o backtrack, parte librando. Campinas? Confirmadíssimo. Ok, táxi à direita, ponto de espera no zero, tudo 1895, altímetro, mili 11, mili 11, boa viagem, 35, mais 7, tá? Obrigada, Mari, chame quando pronto pra descida, QNH 10 no Uno. Frequência livre a estacionar. 06, decolado ao 52, controle 1, 9, cima 8, bom voo. 98, obrigado, 4206. No 273, completa aproximação, torre no 895. 1895, gol 1273. Controle Salvador, Azul 4206, desceu da boca, boa tarde. Azul 4206, boa tarde, contato radar, suba para o nível 350, sai da boca. 350 na boca, 4206. Tem um ponto de espera, 357. Taxo Trip 5464, tem 3 horas e 30 de autonomia, 47 a bordo, Altema Aracaju. Aracaju 473 e 30, em frente, segunda direita, via Índia, no ponto de espera ponto, 1895, 1011, boa viagem, Trip 5464. 1895, segunda direita, obrigado, até a volta. 2545, boa. Boa. 2 Salvador, é gol 1273, está na final da 1-0 com 3 checados. 1273, livre pouso na 1-0, ventuno 1-0 graus com 1-2-9, altímetro 1-0 no 1. Livre pouso, pista no 0, gol 1273. Alfa Charlie, desça para o nível 050, QNH 1-0 no 1. Reporte táxi 352, Zulado 3. Ciente, abordaremos. 04, Força Aérea 2733, mantenha os níveis 090, aguarde transferência ao controle Aracaju. Por favor. Ali, mantenho no zero. Ali, mantenho no zero, 2573. 273, solo 56, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Boa tarde, vou 73, boa tarde, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 01. Inicialmente reporte antes da Juliette. Ok, Alfa Juliette 01, reportamento da Juliette, boa tarde. Corre, bom dia, 5464, 4-0, totalmente pronto. Bom dia, faz início da corrida da aeronave à frente, ali mantém no zero. Ali mantém a posição. Centro Recife, 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, obrigado, Zul 4-2-0-6. 9, pronto para o táxi, POB 37, autonomia 4h20, alterna Salvador. 37-4h20, Salvador, táxi em frente, segunda direita. Via Índia, quando espera no 0, 2-18-9-5, 1.011, notinho, tua viagem, 3-5-2-1-9. E a Índia, ponto 01895, obrigado, bom trabalho até o retorno. Tá 3567, decolador 58, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, grato, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, tá 3567. 3567, contato radar, suba para o nível 380 na saída Arbor. 380 na saída Arbor. Trip 5464, livre decolar down no zero, ventou no 0 graus, com o 3 knots. Ali decola, 5460. Romeo Oscar, via corredores, montanha 1500 pés, reporte Paripe. Salvador, muito boa tarde, trip 5219, próxima ponte espera pronto. A linha mantém no 0, 5219. A linha até mantém, trip 5464, decolado 00, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, bom voo, obrigado. 01, autorizado. Tiger entrando pela Julieta para o 01, igual no 283. 04, quando possibilidade de voar Aracaju? Voe Kombi, o... correção, voe Jamo, TP5464, aguarde Aracaju. Voando Jamo, da presente, obrigado. E o Romeo, se confirme o POB? Sapatango, Kilo, Romeo, Oscar, confirme o POB? 04. É, a informação em curso é a Zulu, Zulu, altímetro 1011, aguarde 4. Frente da Zulu, na sua escuta autorização, só pra gentileza, teria saída prevista para Guarulhos? Charlie, após a posição ITAP, desça para 2000 pés, que é NH1 no 0 no 1, está livre LS XR da pista na 0, reporta estabilizado. E o restante conforme rota do plano de voo. Pista, desce. Decola, mantém reto até cruzar 2000 pés a terceira milha. Após a curva pela direita, curva perfil subida da El Leda. Após Leda, direto à posição bridge. Controle 119.8, 218, 95 e o corte 5573. Autorizado Guarulhos, nível 360. Após bridge, após o Lu 16, após... conforme rota, decola da 1-0, mantém para outra 2.000 ou 3 milhas, depois curva direita da El Leda, pós Leda direto bridge, 198, o controle, torre 18.95, o transporte 5573. Chame pronto, 6259.9. Gente, obrigado. Controle Salvador, cordial boa tarde, Trip 5219, decolando sua escuta. Trip 5219, boa tarde, contato radar, suba para o nível 200, saída árvore. 200 na árvore, há a possibilidade de liberar a gente da restrição, Sereta? Afirmativo, Trip 5219, está livre da restrição da saída árvore. Obrigado. 7, decolagem pista 10, manterá a reta decolagem até cruzar 2000 pés ou a terceira milha após a curva pela direita. Perfil de subida Arbor, Elefa, controle 119.8, 218.95, transponder 5002. Autorizado nível 360 via Upper Zulu 17, decola da 190, vai manter a proa até 2000 pés ou a terceira milha com curva direita. A saída Arbor, canção Elefa, 199.8 ao controle, 198.95 à torre. 5002 transponder, gol 1567. Correto, chame quanto que tiver somente, gol 1567. Chamará pronto, gol 1567. Alfa Alfa Charlie, desça sem restrições na chegada Mari para 2000 pés. Está livre da restrição na posição ITAP. Alfa Alfa Charlie, desça direto para 2000 pés. Já 3567, Centro Recife, 1288, 1260. 288, Alterna 260, da 3167, graças, boa tarde. Boa. Trip 5495, serviço radar terminado, está agora 52 milhas sudoeste do VR de Salvador, submantém o nível 140 e chame Léus no 201. Boa tarde, está 3897. Última Romeo Oscar, turno 1895. É, para Guarulhos, já atualizado 340.4, portão 5. Afirmativo. Está 3897, atualizado Guarulhos. Nível de voo 340. Via posição bridge, upper, Zulu 16. Restante conforme rota do plano de voo. Pista 10. Decola, mantenha reta até cruzar 2 mil pés. Voo afastar 3 milhas. Após a curva pela direita, perfil de subida da El Leda. Após Leda, direto posição bridge. Controle 119.8. Torre 1 no 895. Transponder 5003. Ok, 340, bridge, preso no meio, da El Leda, depois bridge. 5003, 198, mantém a prota 3.000 ou 3.000, 3.897. Do portal 5, champão, nós, calibre polo 1 no 7, vento 1 no 0 graus com 5 nós, altímetro no 0 nono. Pilo Romeo Oscar, copiou, livre polo 1 no 7. Livre polo 1 no 7, Pilo Romeo Oscar. Boa tarde, voo 1601, informação Zulu, autorização Galeão. 7601 no Zulu, confere Galeão, aprovado 360, altímetro 1011.4, portão 612. Pronto no 02. No portão 2, né? Tá no portão 2. Excelente. Então, autorizado Salvador para o Galeão. Nível de voo 360, via para Zulu 10. ESMAP, após o restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após a curva pela direita. Curva perfil subida da El Leda, após Leda, direto posição bridge. Controle 119.8, 218.95, transponder 5575. Visado Daniel 360, via Upper Zulu 10, ESMAP. Decola, mantém proa 2000, curva direita da El Leda Bridge. Controle 198, torre 1895, transponder 5575, voo no 601. Certo, portão 2, pronto, 601. 601. São 3894, autorizado, chega da Mari, desça para o nível 050, QNH 10 no 1. 0 no 1, 10 no 0, chega da Mari, 3894. Uma possibilidade, você vai ter 3894, manda pro Unitap. Autorizado, TAM 3894. Autorizado, Unitap, muito grato, TAM 3894. Salvador, tripe 5219, solicito, passando Arbor, se possível coordenar com o centro Recife, proa do Quebec Vita 361. Aguarde, 5219. Obrigado. Autorizado, trip 5219, voar Quebec Vitor 361. Quebec Vitor 361 para o trip 5219. Obrigado, senhor. Alfa Charlie Duna completa aproximação, turno 9895. Turno 9895, grato. Muito boa tarde, é o Alfa Alfa Charlie estabilizado no Lock, na Passa Duna. Boa tarde, Alfa Alfa Charlie, reporte externo. Charlie. Certo. Gente, checa o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, cono 5 nós, altímetro no 0-9. Livre pouso, cara. Juliette Serra, prossiga. Antes do Juliette Serra, confirme e efetuou o plano de voo junto à sala IES de Salvador. Gente, acione 0124. Confirme o PLB, Zulu, Juliette Serra. Estacionamento, TAM 3, 897. Serra, ajuste aos corredores, 1.500 pés, e reporte ingressando no corredor Interlagos. Bravo Alfa, prossiga. Gente, Sierra Bravo Alfa, acione 0125 e mantenha o número 1500 pés, reporte ingressão no corredor Interlagos e Sierra Bravo Alfa. Sierra Bravo Alfa, confirme o POB. Negativo 400, via Apesulo 16, decola da aula 0, curva direita, saída da Euleda, depois voa para posição bridge, na aerovia, aciona 5016, controle 119, descima 8. Tipo 5464, centro Recife, 12685, 12545. 2085, 2545, obrigado. 400, Apesulo 16. É, 10, curva direita, fiz a saída da Euleda Bridge, controle 1198, transporte 5096, gol 1273. Correto, já para o acionamento. Portará gol 1273. Exterri da pistola 0, reporta estabilizado. Estimativa após ISAF 10-2000, 0, notarizado IS X-Ray, reporta estabilizado, tá? 3294. Salvador, gol 1567, portão 6, para o pushback e acionamento. Pelo 6, está autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, gol 1567. Paulo, gol 1601, pronto, puxa acionamento no 02. Vai iniciar imediato? Afirmo. Está autorizado, chama ataque. Está livre, puxa 601 agora. Tá, aguarde um pouquinho que já as aeronaves estão iniciando também conjuntos e o senhor está na frente de todos eles e vai atrapalhar se for no início do táxi. Aguarde então, vai ser o terceiro na saída aí, só um minuto. Tá ok, aguarde então, 601 no gol. Salvador Alfa, Alfa Charlie, livro. Táxi, caralho. Continue o táxi para o pátio, vai ficar? Pode ser o pátio 3, senhor. É, vai pernoitar no pátio, confirma? Afirmativo, está pernoite. Aqui para pernoite, me parece que o pátio 3 não está sendo liberado para pernoite. Aguarde aí na posição um instante. Aguarda, filho. Aguarda. Preciso manter os corredores, Zulu, Juliette, Sérgio. Alfa Charlie, confirmo, é negativo pernoite nesse pátio 3, táxi primeira direita e depois vai chamar para entrada e cruzamento do pátio 1, tá, pernoite somente nos pátios 4 ou 5, lá no lado da pistão 7, ok? Ok, afirmativo então livre táxi via, pela Alfa ou pela pátio 3 via pátio 1? Então pode ser pela Alfa, sua direita agora, e depois chame para entrada na Juliette, à esquerda. Afirmativo, Alfa depois Juliette, o Alfa Charlie. Solo um gol no 567 para o seu familiar. 67 a bordo, 3 horas e 30 minutos. Eu estou na via, treinando para mim. 67 a bordo? Afirmativo, 67 a bordo. E tá ali o táxi, observando o recuo da aeronave da TAM. esquerda via pátio e Índia até Ponte Pena, chama Torre 18, decimal 95, pelo pronto. Pátio, Índia, Pantera 2897. Para o táxi 3897, 2020 agora, 3 horas 50, galera. Tupor B202? 202. 202. Vai taxiar seguindo a aeronave da Gol, que já foi autorizada, vai passar à sua frente agora no táxi. Segue a aeronave e no ponto de espera chame Torre 1895 como número 2. Eu vou aguardar a Gol agora, tá? 3297. Vai, tio, vai seguir a aeronave da Gol que já pediu táxi anteriormente. Como é que vai, consiga? Na guarda a saída da aeronave da praça esquerda, após ela ingressa à esquerda, cruza o pátio e vai taxiar, conhece já lá o pátio 5 ou o pátio 4, confirma? Negativo? Negativo. Aí, então vai taxiar via pátio. Depois vai entrar na Lima Mike e chamar para cruzamento da pista, na metade da pista, 17, ok? Juliette, bravo, prossiga. Salvador, gol 1940, está na posição 4, em as condições do campo, autorização de tráfego para o barulho. Juliette 40, vai de cópia. Nada. Juliette Bravo, vai de cópia, um minutinho só. Gol 601. 601 agora tá livre, puxa, só na chave táxi. Valeu, aeroporto, 601 agora. TAN 3894 estabilizado, ILS X-Ray. TAN 3894 completa a aproximação, torre 9895. Torre 9895, boa tarde. Decolado aos 24, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, boa, agora 1567. Controle Salvador, boa tarde, agora 1567, saída boa, cruzando 1500 pés. 1567, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, gol 1567. Torre Salvador, boa tarde, eu tô 3894, no final da 0, baixando travado. Para a direita, pela taxi, depois primeira esquerda para cruzamento da pista. Direito. Juliette Bravo, pronto, vai perto. Aqui para Belo Horizonte, nível 100 está correto para voo via Arubi e Halite depois direto. Decola da 17 com curva direita na saída Coral. Aciona o código 5563 e o controle 19 desse lado 8. Aqui vai decolar Coral e depois Ilhéus. Ingressando Interlagos, o Zulu de Terra. Luz Ilhéus Terra, gente, reporte rotatória. Bravo Alfa, tá visual com campo? Afirmativo. Chame a torre no 895, Papa Romeu, Serra Bravo Alfa. 1895, obrigado. Correção, chama a torre 18, pessoal 95, para o táxi e decolagem, ok? O Juliette Bravo, confirma o nível 100, depois da decolagem direita, Coral e Leão, e depois a Luz, ok? Visual da 1-0. Gente, pronto para a base, o Serra Bravão? Afirmativo. Parte na final. Vai ponta na final da 1-0, Bravo Alfa. Para o posto de acionamento. Salvador copiou a 6259. 6259, tá pronto, puxa? Afirma, na 9, tá pronto. 6259, tá autorizado, chama para o táxi. Forma Charlie, a instrução que tivemos agora é que vai seguir pro pátio 4. O senhor vai seguir as viaturas que estão pela pista aí, que vão entrar até o pátio 4, não dá apoio para a sua chegada lá, ok? Solo 26, livre direita, solo 12, um decimal 9. Livre direita, solo 29. Descim, qualquer na campina. Ativo, tá ali o táxi direita, seguindo o Tano, Ponte Fera, chama a torre 1895 para decolagem. Direito seguindo o Tano, 295, grato, boa tarde. O Alfa Charlie pode seguir a viatura aí, a última da Polícia Federal, tá sendo sinalizada pela viatura da Infraero, o seu pátio vai ser lá onde eles pararam, pátio 4, ok? Salvador, boa tarde, está 3894, livre a pista. 2794, aguarde, puxa. 3894, Alfa, chame antes da Juliette. E Alfa, chame antes da Juliette, 3894. Bravo Alfa, reparte na final da 1-0. Tá na base, encurtando, baixado e travado, Serra Bravo Alfa. Avistado, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 nono. Livre pouso 1-0, bravo, ó. Juliette Serra da Visual com campo? Afirmo, Serra da Visual. Torre no 895, Zulu, Juliette Serra. 895, vai transferir, obrigado, Serra. Zero. Prossiga. Tem nossa autorização? Papapá, Zulu, Juliette Serra. Boa tarde, prossegue para 1-7. Afirmo, senhor. 1-7. Ingresso na final 1-7, a partir de 3 milhas. Vamos lá, 3 milhas, o Serra. 1-9, decimal 8. Ok, autorizado 360 para Guarulhos, Bride, Up Zulu 1-6, PHZ. Acorda 1-0 com curva esquerda, Dala El, Leda, Bride. 5030, transponder 7198, é o controle. Serra Bravo Alfa, solo 29, livre direita, solo 12, um decimal 9. Salvador, teria uma previsão para o gol 273? Cerca de um minuto. Obrigado. Para o ingresso, Juliette, está 3894. Autorizado, esquerda, botão 3. Esquerda, botão 3, está 3294. Lula, Juliette Serra, check train, livre pouso na 1-7, vento 1-0 graus, cono 3 anos, altímetro no 0 nono. Gente, trem fixo, afastado 3 milhas, na 1-7, o Lula, Juliette Serra. Gente, livre pouso. Gente, Serra. 3897, livre decolar da 1-0, vento 1-0 graus, cono 3 anos. Livre decolar da 1-0, está 3-2-9. Confirmando, Libre Taxi, Apache, Alfa, Índia, guard no 601, após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém o no 0. Após o plano, nenhuma antena 10, vou no 601. Você vai para a pernoite, confirme? Então a pernoite tem que ser pátio 4 ou 5, ok? Vai taxiar à direita e depois chamar na Juliette para cruzar o pátio 1. O 273, se eu puxo bem, está condicionado a passagem da aeronave da Roxa, né, que está taxiando já ali, contornando o terminal, coordena com a equipe de pátio. Assim que ela passar aí agora atrás e liberar a taxa Índia, está autorizado. Seu pushback, chame táxi. Ligou no 273. 9.8, bom voo. Controle 9.8, 8.9.7, boa tarde. Boa, Juliette Serra, solo 3.1, confirma a parte 4. Autorizado backtrack, pode livrando. 7. Serra Bravo Alfa, após o avião que ingressa à esquerda, cruza o pátio. É, já conhece os pátios 4-5 lá para ter hoje? Ok, tu vai para que pátio então? Padael 3897. 017, que ingressa à esquerda, depois à direita na Taxi Lima e Mike, chama para a entrada na pista no 7. Juliette Serra, frequência livre estacionar. Espera, toma 0, 6259, acionar, boa noite. Boa noite, 6259, ali mantém no 0. A linha guarda no 0, 6259. Fundo 601, decolado aos 34, controle 19.8, bom voo. Obrigado, até a próxima, 19.8. Controle, boa tarde, Gol no 601, cruzando 2000, curvando à direita da El. Gol no 601, boa tarde, contato radar, chegou para o nível 360, saída da El. A sua escuta, obrigado. Aguarde. Na verdade não vai ser necessária mudança de nível, apenas a saída é a mesma, vai aguardar mais um minuto apenas. Olá. 259, líder decolar da 10, ventou no 10 graus, cono 3, nosso. Iniciando no 06259. A gente pode confirmar os dados novamente, Juliette Bravo? A bordo, altímetro 10 no 1, livre táxi, chama para ingresso. Submantenha nível 320, restrito pelo centro. Positivo, restrito 320, 601. O CSA Bravo Alfa ingressa à direita agora aí na pista e chama em frequência da torre agora, 18 decimal 95. Serra Bravo Alfa, está livre o ingresso, vai manter antes da taxiway Oscar. O Serra Bravo Alfa tem uma aeronave já no táxi, vai alinhar. 2-3. Da Elf 9. 1-8-95, a torre, pode esperar pronto. Segundo pronto, 18-5, obrigado, boa tarde, gol no 2-3. Gol 1 no 940, posição 4, para o segundo momento. 40, qual é a sua posição? Posição 4. Está livre, puxa, acionar, chame o táxi. Livre, chama o táxi. 940. Muito boa tarde, gol 1273, ponto de espera da 10, tá pronto. Tem no 273? Tem, mas tem gol 273. Tá 3897, centro Recife, na 251, na 3325. 251, 3325, tá 3897, boa noite. Boa. Essa é a parte nada e pronto, Juliette, Juliette, bravo. É, bravo, Alfa, faz ingresso da aeronave, está livre ingresso para o pátio 4, frequência livre estacionar. A linha decola da 10, ventou no 10 graus com o 1 no nosso. A linha que decola da 10, zona 273. Gol no 601, centro Recife, no 251, no 3325. 251-3325, grato, boa. Boa. Seu BD 188, 3 horas 57, autonomia, o Terra Galeão. Tá, essa é a direita, até o ponto de espera da 110, chama a torre 1895 decolar. Livre táxi, até da espera da 110, ponto 10, 3895, 940. Sete três, decolado aos 41, controle 1918, bom voo. 198, muito obrigado. Jet Bravo, livre decolar da 17, ventuno 00 graus, como 2 lance. Controle, gol 1273, está cruzando 2000 pés na subida da EL. 1273, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Saída da EL, 360 autorizado, gol 1273. Salvador, o gol 1940, ponto 0 da 10, pronto. 940, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 940. Jet Bravo, decolado aos 42, controle 19.8, bom voo. 19.8, Jet Bravo, muito obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papa Tango, Juliette, Juliette Bravo. Juliette, Juliette Bravo, prossiga. Juliette, Juliette Bravo, decolada 17 na saída Coral. Juliette, Juliette Bravo, ciente. Será que o transponder não recebo mesmo? Acione 5563, Juliette, Juliette Bravo, na saída Coral. Ciente, 5563, Juliette, Juliette Bravo, na saída Coral. Vai manter posição alinhada por um minuto, devido à aeronave decolar da frente no mesmo nível, mesma rota. É, tô aguardando então, alinhado com o 940. Meu pé. Enche o nome ao pé, Juliette Bravo, privado, subida para 1-0-0, Juliette Bravo. Confirmativo. Enche, subida para 1-0-0, Juliette Bravo.